Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Propósitos de Deus pra mim, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu vou prosseguir. Propósitos de Deus.